DJ Produções. Eu tô vendo a gente falando pra Deus e o mundo que acabou o nosso amor. Mas por dentro só a gente sabe que o sentimento aumentou. Mas orgulho não deixa a gente falar que a vontade de partir é bem menor que a de ficar. Eu quero ver se você é mulher pra me esquecer. Eu quero ver se eu aguento passar mais de uma semana sem te ver. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver se você é mulher pra me esquecer. Eu quero ver, eu quero ver. Mais de uma semana sem te ver. Eu quero ver, eu quero ver. A rocha, a rocha, a rocha. Estação da rocha. E antiterrorista Júnior das Becas e BK Importes. Tô ouvindo a gente falando pra Deus e o mundo que acabou o nosso amor. Mas por dentro só a gente sabe que o sentimento deixa a gente falar que a vontade de partir é bem menor que a de ficar. Eu quero ver se você é mulher pra me esquecer. Eu quero ver se eu aguento passar mais de uma semana.